O dia 14 de dezembro na história, 1900, o alemão Max Planck publicou sua teoria quântica. 1911, uma expedição norueguesa comandada por Roald Amundsen foi a primeira a chegar ao Polo Sul. 1918, pela primeira vez as mulheres votaram e tiveram o direito a se candidatar a cargos públicos numa eleição direta britânica. 1939, a União Soviética foi expulsa da Liga das Nações por ter invadido a Finlândia para a instalação de bases militares. 1956. O presidente Juscelino Kubitschek comprou o porta-aviões Minas Gerais da Grã-Bretanha. 1962. Um avião da Panair do Brasil caiu a 45 quilômetros do aeroporto de Manaus, matando 50 ocupantes. 1993. A União Soviética estabeleceu relações diplomáticas com a África do Sul, sinalizando uma política de cooperação. Esses são os fatos que fizeram o dia 14 de dezembro entrar para a história. Tenham todos um bom dia.